Salvador, o TAM 3601, no 8, puxe e acionamento. Gente, TAM 3601 no... está livre, chama o táxi. Livre, chamará o táxi, TAM 3601. Fortaleza, Torre Salvador, Busan 3601 com 183 a bordo, 4 horas de autonomia, Fernando Galeão, início do TAS. Gente, o TAS 3601, já livre o táxi pelo Pátio Índia, chame no ponto de espera para decolagem, TAS 3601. Pátio Índia, chama no ponto de espera, dá 10 para 3601. Salvador, eu tá 3601, só com o ponto de espera pronto. Gente, tá 3601, tá autorizado. Alinhar e decolar da 10. O vento é 080 graus com 5 nós. Vinha de alinhar e decolar da 10 para o TAM 3601. 3601, decolado ao 02, chamei o controle 120.8. 120.8, muito obrigado, bom dia, Trans 3601. Bom dia. Salvador, o TAM 3601 decolado, Adael. 360, saída da EL, TAM 3601. Da EL, 3601. Autoriza voar direto da EL para o TAM 3601? Autoriza. Direto da EL, TAM 3601. Delquio, autorizado de chegada MONF, desse mantém a 3 mil pés, ajuste 10013. Delta 3601, na chama em Recife, em 125, 1, alterno 3325. Ah, secundário 33? Decimal 25.